No fim da noite de quarta-feira, por volta de 22 horas e 30 minutos, socorristas do SIAT do posto JK foram acionados para um deslocamento até a rua Potiguaras, quase esquina com Carajás, no Jardim Tarobá, nas proximidades da Avenida República Argentina, para o atendimento de um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta. A colisão da Titã, placa de Foz do Iguaçu, com o Palio, placa também de Foz do Iguaçu, deixou o piloto Maicon Matsumara, de 27 anos, ferido com gravidade, mas sem risco de morte. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal enquanto os veículos aguardaram a chegada da equipe do pelotão de trânsito do 14º BPM. A população reclama do excesso de velocidade e da falta de sinalização na via no local do acidente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.